Onde o homem carnal jamais imaginou pôr os pés. Vou viver além da imaginação. Onde o homem carnal jamais imaginou pôr os pés. Subiram até a lua bem mais alto querem mas serão derribados, é a Bíblia quem nos diz. Só herdarão a terra os limpos pelo sangue de Jesus. Oh, oh, oh, vou viver além da imaginação, onde o homem carnal jamais imaginou pôr os pés. Vou viver além da imaginação, onde o homem carnal jamais imaginou pôr os pés. Não preciso de um foguete, nem de um disco voador. Num abrir e fechar de olhos, estarei com meu Senhor. Dispenso a tecnologia, Jesus Cristo é quem me conduz. Oh, oh, oh. Vou viver além da imaginação, onde o homem carnal jamais imaginou pôr os pés. Vou viver além da imaginação, onde o homem carnal jamais imaginou pôr os pés. Viver além da imaginação, onde o homem carnal jamais imaginou pôr os pés. Vou viver além da imaginação, onde o homem carnal jamais imaginou pôr os pés. Jamais imaginou pôr os pés.